Na manhã desta sexta-feira, dia 9 de agosto, o corpo de um homem foi encontrado na rua Antônio Schmidt, no bairro Bechor Alto. A polícia militar esteve no local e atendeu a essa ocorrência. Nós vamos conversar agora com o Major Pedro, que é o comandante da Polícia Militar de Gaspar, que nos dá mais detalhes desta informação. Major, o que o senhor pode relatar para a gente sobre essa informação? Acho que por volta de 8h15 da manhã, né, alguns trabalhadores de uma empresa próxima a esse local estavam circulando por ali quando viram uma pessoa que estava na beirada do rio e não sabiam se estava viva, né, o que estava acontecendo, e com medo ligaram para o 190. Então a viatura, ao chegar lá, visualizou ali e percebeu que essa pessoa já estava em óbito, né, é um masculino, em torno de 1,70 m, pesando em torno de 80, 90 quilos. E ele possuía algumas perfurações no tórax, né? Tudo indica aí que tenha sido um homicídio. Então foi acionada a Polícia Civil e o IGP, e estão sendo dadas as investigações aí, inclusive para a tentativa de identificar, né, esse corpo, que até o momento não possuímos a identificação. Major Pedro, após esse corpo ser levado para o IGP, a Polícia Civil assumiu o caso? Sim, né, a partir do momento que foi constatado ali o óbito, né, foram acionados os órgãos responsáveis, e agora cabe a Polícia Civil aí a investigação e tentar chegar na resolução aí desse delito. Esse corpo foi encontrado às margens de um riozinho próximo à rua, Major? Sim, né, para dentro do Belchor Alto, né, lá no final ali, bem às margens de um riacho, né, provavelmente foi desovado por ali. E esse agora é o primeiro, né, cadáver encontrado aqui na região de Gaspar. Nós tivemos casos semelhantes em Ilhota, né, mais para dentro da região interiorana ali, muito pra, alguns para dentro do Baú ali, e alguns aqui no centro também. São casos que nos preocupam, claro, né, e estamos fazendo de tudo para tentar identificar aí quem fez e os motivos que levaram ao cometimento desse crime, até na tentativa de prevenir fatos posteriores, né, crimes posteriores. Major Pedro, o que chama a atenção é que esse homem estava com as mãos amarradas. Sim, eles encontraram com as mãos amarradas ali, então há fortes indícios de que realmente tenha sido algum óbito planejado aí, algum tipo de execução, inclusive. O delegado Bruno Éfori, que assumiu esta investigação, nos dá mais detalhes sobre esta ocorrência. Então, a vítima, até o presente momento, não foi identificada. Estamos aguardando principalmente o laudo necroscópico para apontar a causa principal da morte, mas é o que tudo indica, morreu em virtude de perfurações causadas por arma branca, ao total de 6 ou 7. Estamos aguardando também o laudo pericial de local de crime para apontar a coleta dos vestígios e verificar se aquele local foi o de execução ou de ocultação de cadáver. Em virtude de não ter a identificação da vítima, nós, consequentemente, não temos uma suspeita de autoria nem a provável motivação. Então, de qualquer modo, o inquérito policial foi instaurado e as investigações prosseguem nesse sentido, principalmente para identificar a vítima, para que a gente possa traçar as primeiras diretrizes do inquérito policial. Com informações sobre o cadáver encontrado na manhã desta sexta-feira, dia 9 de agosto, no distrito Belchor, Gil Dias para a Rádio Sentinela.